e dizer que existe amor, que existe um Salvador, Ele te ama. Morreu numa cruz pra te dar perdão, para dar-te a salvação. Ele é Jesus. Por amor, Ele fez tudo. Por amor, veio ao mundo pra salvar. Ele é Jesus, razão divina. Ele é Jesus, a saída. Ele é Jesus, a porta que se abriu. Ele é Jesus, rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Já sem razão, não encontras a solução pros teus problemas. Vive lamentando a tua sorte, procurando até a morte. Vive sem saída. Entregue tudo a Ele. Somente nele. Ele é Jesus. Ele é Jesus, razão divina. Ele é Jesus, a saída. Ele é Jesus, a porta que se abriu. Ele é Jesus, rei dos reis. Ele é Senhor. Ele é Jesus, razão divina. Ele é Jesus, a saída. Ele é Jesus, a porta que se abriu.